Sou Dani Master e este é o nosso primeiro Drop News, notícias lançadas periodicamente aqui no nosso Breakdowncast. Então vamos de notícias girando! Silverstein lançará um novo disco pela Rise Records no dia 14 de julho. Será o oitavo disco da banda, o nome do disco será Dead Reflection. Ouçam duas faixas que saíram até agora, a Lost Positives e logo após, Retrograde. O disco contará com 12 faixas. Picturesque anunciou seu novo disco, Back to Beautiful, que sairá também dia 14 de julho pela Equal Vision Records. A banda lançou um single chamado New Faces. Confiram! Back to Beautiful foi gravado em Los Angeles pelo mesmo produtor de Saozin e Panic at the Disco. Back to Beautiful fala da parte difícil que a banda passou exclusivamente com um dos seus integrantes, mas que agora tudo se encaixou. O disco conta também com 12 faixas. In This Moment trará seu novo disco chamado Ritual, que sairá dia 21 de julho pela Atlantic Records, em parceria com a Roadrunner Records. Ouçam a faixa Oh Lord. O disco será produzido por Kevin Turkle, que ganhou altos Grammy Awards representando bandas como Five Finger Death Punch e Ozzy Osbourne. O disco contará com 12 faixas. Rings of Saturn virá com o disco Ota Ola, que significa como um tempo indefinido de alguma coisa na escrita sumeriana. Bem, estará em nossas mãos no dia 28 de julho pela Nuclear Blast. Ota Ola, de acordo com a banda, é a quarta parte da história de Rings of Saturn, onde os alienígenas que lutaram e conquistaram os deuses e demônios do álbum Lugal Kien transcendem o espaço e o tempo para descobrir acidentalmente uma antiga e incompreensível entidade que ameaça o próprio tecido da existência universal. A entidade pode ser vista emergindo do centro da arte do álbum, que vocês podem observá-la na descrição deste podcast. Sinto o peso do disco em Inadequate. O disco contará com 10 faixas. Make Them Suffer anunciou o disco para 28 de julho chamado Worlds Apart. Ouçam a faixa Fireworks. So welcome, why, because tonight I think I'm ready to go. De acordo com a banda, o novo disco representa maturidade e crescimento, musicalmente falando. Oceans 8 Alaska lança seu próximo disco de nome Hikari. Hikari foi inspirado na mitologia de samurais, até mesmo porque a banda invoca tradicionais instrumentos japoneses em suas melodias. Vamos ficar com a nova single chamada Escapist. O disco contará com 11 faixas, sendo que a 10ª faixa, o Kyo, terá a participação de Josh Manuel, do Issues. E a 1ª faixa, Benzaiten, terá a participação de Alex Tain, do Black Tongue. Esse disco será o primeiro com o vocalista Jake Noakes, pois o anterior saiu da banda. E será o segundo álbum da banda pela Fearless Records. Em 14 de julho, sai o novo disco do 12 Stones. Depois de tantos anos chamado Picture Perfect, será o 6º álbum da banda, sairá pela Cleopatra Records. Foram 5 anos sem lançar um disco full length desde o seu último, Beneath the Scars, em 2012. Paul McCoy disse que a gravadora deu liberdade para eles fazerem o que quiserem, o que teremos por aí. O disco contará com 14 faixas. E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais um Breakdown Cast. Espalhem, compartilhem essas notícias. E todos os discos, os álbuns, estarão na descrição deste podcast com o tracklist e a capa de cada um.